ontem da reunião, infelizmente, não saíram conclusões nenhumas, apenas ficou marcada a nova reunião para segunda-feira. Em relação ao futuro da empresa, ficou de darem uma resposta segunda-feira. Em relação ao problema de darem uma listagem das máquinas para as trabalhadoras não estarem ali à porta e como garantia, portanto, também não foi dada. E por isso as trabalhadoras mantêm-se à porta da empresa, infelizmente, com este frio que já existe, de dia e de noite, continua a estar ali à porta. Portanto, está tudo ainda em aberto. Queria dizer que da parte do Sr. Presidente tem tido um envolvimento exemplar, mais que vai além até mais do que é natural nos presidentes de Câmara, mas como ele diz, está muito preocupado em ver ali as pessoas à porta, da parte dele fez todo o esforço, mas o advogado da empresa diz que não tinha mandato para tomar nenhuma decisão. Nós lamentamos que da parte da administração, sabendo e conhecendo as pessoas, tendo aquelas pessoas ao longo da sua vida e ao longo de tantas empresas em que foram trabalhando para a mesma família, porque a mesma família ou pessoas ligadas a esta família tiveram sempre ligadas a estas empresas, as pessoas sempre colaboraram, não percebemos agora porque é que é assim tão difícil dar uma listagem, assumir um compromisso, como não vão tirar dali as máquinas, como se calhar era a sua pretensão, não sei se era ou não, mas as pessoas duvidam porque tiveram sempre muita confiança nestas pessoas, mas neste momento a confiança das pessoas está um bocado abalada e, portanto, era só necessário dar essa confiança às pessoas para as pessoas não estarem ali a sofrer e ajudarem também a encontrar um caminho que não seja... Neste momento o caminho que temos não é nenhum caminho, ou seja, está um impasse e nós temos que sair deste impasse o mais rápido possível. E o Sr. Presidente tudo está a fazer para que saia deste impasse. Eu considero que a entidade patronal não está a agir bem. Se é de má fé ou não, não sei. Agora, que não está a agir bem, não. Porque as pessoas viram de lá sair coisas. E como viram de lá sair coisas, e estão muito marcadas, porque ao longo de todo o processo sempre foram prestáveis, sempre deram tudo, neste momento as pessoas estão com dúvidas, estão num clima de desconfiança. E da parte da administração nada está a fazer para diluir este clima de desconfiança. Acho que da parte de somos todos pessoas, nós enquanto sindicato defendemos o diálogo e estamos a promovê-lo neste sentido. Lamentamos é que as reuniões que têm havido são invasivas, não há nada em concreto. Gostaríamos que houvesse, são reuniões em que falamos, mas não se chega a nenhuma conclusão. E vai-se arrastando como se nada não nos preocupasse estarem ali as pessoas à porta, como que isso não fosse connosco. Não são seres humanos que contribuíram ao longo desta história para que aquelas empresas existissem, independentemente até de não lhe pagarem os direitos, porque aqueles trabalhadores têm 5 meses de salários em atraso. E, portanto, estas restantes funcionárias que, de facto, não fizeram a suspensão do contrato de trabalho, como é que está a situação delas no momento? Portanto, essas pessoas, portanto, a situação delas também, penso eu, que está no impasse, apesar dessas pessoas terem requisitado apoio jurídico, portanto, pessoal, não é? Portanto, não estão, não somos nós que estamos a tratar do processo delas. Mas, portanto, também está na mesma situação do que estão estas. Ótima, prevê que na segunda-feira já haja luz ao fundo do túnel? Gostaria muito, porque elas são seres humanos como são as patroas, como somos todos nós, e como tal, merecem todo o nosso respeito. E por isso, eu acho que todos devem fazer um esforço para que na segunda-feira o problema fique resolvido e elas não saiam dali da porta. Porque é confrangedor ver nos tempos de hoje 26 mulheres ali a fazerem turnos dia e de noite com crianças pequenas a fazer um esforço tão grande, porque duvidam, como começaram a ver tirado lá coisas, duvidam que tudo não seja tirado se elas lá deixarem de estar. E esta ausência de confiança, é preciso haver um relatório das máquinas, uma palavra de confiança, para que as pessoas vejam que, sim senhora, não está aqui ninguém de má fé com elas.